seguindo simplesmente uma tradição. Eu li a Bíblia, só não a compreendia, pois me faltava uma orientação. Mas certo dia Jesus Cristo revelou-me as verdades desse livro sem igual. Estou contente, pois entendo claramente. Dou glória a Deus, hoje sou pentecostal. Hoje congrego com o povo revestido, juntos sentimos a presença do Senhor. Antigamente eu zombava desse povo, eu não gostava do barulho e do louvor. Mas diz a Bíblia que no dia de Pentecoste, grande barulho a cidade inteira ouviu. Eram os discípulos no cenáculo reunidos, e o fogo santo naquele lugar caiu. Tem crente que não dá glória a Jesus, parece mudo no meio da igreja. Durante o culto fica olhando o relógio, ir pra sua casa é o que ele mais deseja. Outros só pensam nos negócios secundários, para o Espírito de Deus não dão lugar. Mas mesmo assim Jesus Cristo manifesta, porque tem muitos com as vidas no altar. Dai glória a Deus, meus irmãos, dai glória a Deus, pela bondade, pelo seu imenso amor. Dai glória a Deus, meus irmãos, dai glória a Deus, pois Ele é digno de glória e de louvor. Pois Ele é digno de glória e de louvor. Pois Ele é digno.